pronto para o ataque. Lima, Bravo Alfa, acionou então o próprio ataque? Sim, Matheus. Autorizado, chame para ingresso no 7. Camarada para ingresso. Vai chamar a torre 186, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2714. Força 2714, bom dia, reporte visual com a pista molhada, chuva agora, se tiver só na final, na vertical sem chuva, pista tá molhada para úmida, 220 com 612, reporte visual com campo. Reportaremos o visual com campo 2714. Turbo 983. Gol 1983, prossiga. 13 a nossa autorização. Gol 1983, Guarulhos. Informação em curso é a November. Copia o 360. Sente da November, copia 360, gol 983. Gol 1983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360. Rota é pro Whisky 50. Decolagem da 28. Após a decolagem, vai manter a proa até 3 mil pés, devido a tráfego nos corredores visuais. Após 3 mil pés, curva esquerda no perfil da saída Gole, Eval, após Eval, direto posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5561 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35, coagindo o, o controle em 1 no 9 decimal 8, o gol 983. Gente, autorizado 260, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, Gole, Eval, Bidev, intercepta para o Whisky 50, transponder 5561 no controle 119.8, para o gol 1983. Gente, só corrigindo o nível autorizado é o 360, negativo 260. 360, gol 1983. Correto, 04, portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Vai chamar. Salvador, gol no 260-098. Gol no 260, assina identificação, vou ir na proa de Cali para a chegada Cali, desce até nível de voo 1-60. Identificou, descendo a 1-60 na proa de Cali, gol no 260. Bravo Alfa, vento 2, 4, 0 graus, 4 nós, pista 107, decolagem autorizada. No 397, Ilhéus, será coordenado. Formação em curso agora, Oscar. 380, copia, 380. Corrigindo, eu falei Ilhéus, não foi isso? Gente, o Guno 397, Congonhas, tem um 38, solicito 40400, não é isso? Pronto, cópia? Na cópia, eu não sei fazer. Bruno 397, Salvador, Congonhas, 380 é o nível autorizado, decolagem da 28, após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés, para evitar os tráfegos visuais. Após curva esquerda, precisa sair da Gole, Eval, após Eval, direto posição Bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meia. 5570 no transponder, 198 o controle. O no 397. Okay. Afirmativo, voa direto posição bridge após a posição Eval, o gol no 397. Não, ao contrário, sai no perfil da saída, mantenha pro decolagem até 3 mil pés, após perfil da saída gole, Eval, após Eval, direto posição bridge. Afirmativo, só ciência da restrição após a decolagem. Ô Salvador, bom dia, tá 3602, solicita nível 340, pode ser gosto. O voo no 397 copiou a restrição, não manter por até 3 mil? Afirmativo, correto, 03 o portão, reposto quando pronto, pressionamento push. Total 991, 3 a bordo, 350 de autonomia, alterna Natal. 3 a bordo, 350 Natal. Afirmativo, agora está. Total 991, tem livre táxi via Kilo, Alfa, no ponto superior da Golf, chama 2186, altímetro no 0 no 5. Kilo, Alfa, 1286, no ponto superior da 28015, o Fluminense 991. Salvador, está 3602. Está 3602, posto seguro 300, nível, informação curso Alfa, aguarde cópia. Agora. Desça para 3 mil pés, que é negar no 0 no 5. 4 mil com 1015, com 1260. Papa Romeu Mike Eco Vitor, informa o tráfego, 12 horas, 20 milhas, rumo sul, mantendo 1 no mil pés, é o Serra 76, Papa Romeu Lima Bravo Alfa. M02, como me recebe? Alta, claro. Tá pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado por seguro, nível de voo 300, via Bruisque 50, BDEV, após direto. Após a decolagem, deverá manter a proa de decolagem por 3 mil pés, após fará subida gole, transição coral, com a primeira curva à esquerda, cabeceira 28. 5572 é o código, 1935 é o controle. Autorizado, está 3602, nível 300, para Porto Seguro, para Bruisque 50, saída BDEV. Pós-direto, pós-decolagem da 28, mantenha a proa até 3 mil pés, após cumprir a gole, coral, com curva esquerda. 5572 em transponder, 19935. Bem em cima dessa posição tem uma formação, é Índia Lima Romeo 10. Tem uma formação muito forte, nós vamos interceptar um pouquinho antes, ok? Estabilizado o localizador, gol no 435. Tan 3896. Informa o tráfego, 11 horas, 10 milhas, rumo sul, mantendo 1 no meu pé, Sierra 76. Obrigado, 3896. Papa Romeo Lima Bravo Alfa, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo Nordeste, passando o nível de voo 1200 para 3000 pés, Alfa 320 da TAM. Ei, Bravo Alfa, ciente, mantendo mil. Dentro de mais 2 minutos será iniciada a descida para 500 pés. Controle o papapapá Alfa Tango Tango, passa agora 065 para 090. Gostaria de voar como final, nível 070. Alfa Tango Tango 070 como final. Alfa Tango Tango. Bom. Voador, voo 983 para pushback, acionamento, portão 4. Autorizado, chama para início de táxi no 983. Autorizado, vai chamar para táxi 983. 7 milhas, rumo sul, mantendo 1 no meu pé, Sierra 76. Ciente, gol 1260. Utilizamos o gol 435. 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 1-0-0 para 4 mil pés. Ele tá um pouquinho acima da gente, estamos livrando o CTR já no momento. Papai Romeo Lima Bravo Alfa, livre frequência para coordenação. É, graças, Bravo Alfa. Controle, gol 1-4-5, está pesado, baixo tomado. Gol no 4-5, completo de aproximação, chame torre 1-8-6. 8-6. Santa 3896, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado no localizador. Gente, 3896, 2 mil pés, autorizado, chamará no localizador. Controle Salvador, total 9911. Dia Lima, Romeu, 67, estabilizado, baixo tomado. Gente, na visual, Aeródromo, na vertical sem chuva, pista tá úmida. Tá com chuva assim, bem fraquinho, mas tá. Chuva bem leve, tráfego já avistado, cheque o trem, 220.4, nós foi autorizado, pista 28, para o gol no 435. Pois sim, o trem baixo da base, livre pode. A chuva bem leve, o chuvisco praticamente. A positiva, só o seu melhor do chuvisco, deu um visual já. Para o táxi está 3602, POB 85, autonomia de 4 horas, alternado com 20. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da Golf, chama 186. Juliette Alfa, ponto de espera da 18, da 28, 286. Tam 3602, está na minha escuta? Escuta. Afirmativo, modifique sua subida, por favor. Controle por orientação do controle. A subida será Gole, Eval, após Ilhéus. Gole, Eval, Ilhéus. Obrigada. Nada. Para o táxi Gol 983, está com 161 a bordo, 4 horas de autonomia, está no Galeão. Michael Vitor, visou algum campo? Afirmativo, Michael Vitor. Para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador em 198-62. 198-62, Mike, é com Vitor Graça. Confirma o terminal, por favor. Galeão. O 35 está na Delta, livrou a pista. Mantenha a posição, o Gol 1435. Mantendo a posição. Gol 1983, aguarde. Aguarde, ou 3. Aquela base encurtando a medida possível, está presente, aproando aí a final da pista 10 para cruzar e girar a base. Tem condições? Afirmativo, já iniciou da presente, aproando pista 10 para cruzar, girar a base no 7 pela direita. Mike é com Vitor. Positivo. Estamos com a chuva aí próximo da final da 17, mas ainda não está muito baixa a sombra de visibilidade não. Quem está livre no final da pista 17, chama cruzando a final da pista 10, vai mandando o vento de 220.62. 220.62 vai chamar cruzando a final da 10, o Mike é convido. Fala quando 37. 1397, aguarde para posicionar. Está aguardando apenas a passagem do Boeing da Gol à retaguarda. Está sentindo quase a passagem de autoridade então? Com 397? Afirmo. Está passando a passagem autorizada com 397. 3602 ainda está na escuta do solo? Afirmativo. Só uma nova modificação. Subida Gole, Eval, após direto, ok? Gole, Eval, direto. Obrigada. Tá. 3896, complete a aproximação. ILS, chama de torre 1862. 286, até 3296. No 260, livre aproximação, desça para 2.000 pés, acusa estabilizado no localizador. Livre procedimento, acusará estabilizado no localizador, 2.000 pés, voo no 260. Torre Salvador, muito bom dia, 3896 da TAM, no localizador. Aqui é com o Vitor, final e pouso, cabeceio no 7 autorizado, pouca próxima chuva aí na final, o vento é de 200, o vento é calmo, agora o vento é calmo para a pista no 7, chame só na rodada aí com o Vitor. Ok, vento calmo, já cruzou aqui o final da 1-0, do alongamento da 2-8, tá autorizado pouso na 1-7, parado ali na cabeceira, o Mike é com o Vitor. 3-5, você vai aguardar a passagem do Gol para passar à sua frente poucos instantes para prosseguir o táxi, tá ok? Não tinha visto, não. Obrigado, te aguarda. Salvador, tá 3896 no ILS 28. 3896, sente do tráfego, tem um acabamento? Ainda não. Reporte visual, na vertical estamos com chuvisco leve, chuva leve, pista molhada, reporte visual checado, pista 28, o vento é calmo. A joia 3896, quente. Solicita um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Qual a proa, o triple 5494? Proa 030. Está livre de desvios na proa 030, informe quando livre para curvar na Puricaia. Salvador 4207, bom dia, receita 150. Azul 4207, bom dia, sem identificação, diz se mantenha o 060, chegada CARI, corrigindo, IPIT. Na IPIT, 4207, desce para 060. Frente. Depois, pela Aquilo? Isso, via Aquilo, parte 3. Tiete, Tiete Kilo 43. A Pro de Cari resumindo a navegação então, o trip 5414. 414, muito grato, na Pro de Cari. Salvador, o voo 1-3, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, 4 horas. 3-0. Centro de desvios, azul 4207, forma a pena. Gente, informa após desvios na proa de pitch, pode ser? Informe na proa de pitch, azul 4207. 07, informa na proa de pitch. Plantio, solo aos 40, frequência livre, parte 4, boa tarde, Jacovito. Livre, boa tarde, Vitor. Boa tarde. 2685-2545, total 9911. Ponto 9-1, solo aos 4-1, libera a esquerda, mantenha a taxa ideal antes da alfa, chama o solo 129, avistou com altitude. Estamos com 510, livrando na Delta, mantendo a Delta e chamar solo, confirmando 219. Salvador, bom dia, 3896. 3896, mantenha a posição, antes da Alfa. Mantendo antes da Alfa, na Delta, 3896. As aeronaves na escuta do controle em aproximação, a torre acaba de informar a operação instrumento Salvador, teto estimado de 800 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva leve na vertical e moderada na vizinhança. 5414, azul, sim. Trip 5414, livre LS Zulu para a pista 28, desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 5, apoio estabilizado no localizador. LS, botaremos estabilizado no localizador, descendo para 2010, com 095, 35494. Ah, tá bom. 09. Reduzindo 210 para 207. 3602, 37 da Gol, pousando, cruzando a sua frente, aliás, mantém a pista 28. Ali, mantém, 3602. É isso mesmo, o senhor ingressa aí, depois vai curva à esquerda, esquerda, pode ser pela esquerda, vai ficar melhor pro senhor. Esquerda, ingressa Índia, ingressa pátio 3 novamente, tá ok? Esquerda, esquerda, cruza o pátio principal, ingressa pátio 3. Ele vai lá pro pátio 3, obrigado. Isso, portão 09, tá ok? Você. Não é nada. Então 3896, prossiga táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. E a Alfa Patente da Juliette, dando 389. Visibilidade de 3 mil metros, chuva leve na sobre a vertical do aeródromo. O senhor é homologado de instrumentos? Senhor normal, então, 0160, aguarde contato radar por novas instruções. E mantente da Índia chamando solo. Aí vai esquerda, na Charlie, mantente da Índia, coluna 260. Mantenha-se em condições visuais, aguarde por novas instruções. O Vitorino e Juliette. Salvador, bom dia, Gol 1983, ponto espera da 22. 93, bom dia, mantenha, ponto espera. Vai manter. Afirmativo, senhor, se puder, mantemos a proa 230, interceptar o eixo, um alinhamento para do procedimento Zulu, seria ideal. Ok, então nesta proa está autorizado voar, tendo como limite o localizador. Azul 4207. Informe estabilizado. Desça para 3 mil pés. Altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, 3 mil. Limite ao curso do LOC. Informe estabilizado no Zulu. E a formação parece estar entre o Zan e o Final Fix. Fazer Juliette, portal meia dúzia, tá ok? Ok, seguindo o tráfego da TAM, a Juliette para o meia dúzia. Confirme. Afirma isso mesmo. Ok. 050, chegada Cari. Desce ao nível 050 na chegada Cari, essa 319. Vitorinho e Juliette. Suba para 2 mil pés. O altímetro em Salvador. Suba para 3 mil, suba para 3 mil pés. O altímetro em Salvador no 0, no 5. Informe atingindo. Aguarde a vetoração para o sequenciamento para o ILS Zulu, pista 28. Estabilizado no localizador. Trip 54 no 4, complete a aproximação, chame 2 Salvador agora em 1 no 8, decimal 62. 108-62, obrigado, bom serviço. Salvador, voo na 397, como número 2. Confirme. Salvador, na 3602. 3602, chame em 19-8, prossiga conforme autorizado. Entende. Aguardando, pista livre, preto. É, possibilidade de voar esquerda para evitar a formação. Ciente da 3602, livre desvios à esquerda, prossiga conforme autorizado. Contato radar. Desvio esquerdo, pessoal, conforme autorizado. 3602, acione 5572 no transponder. 5572. Azul 4207, inicie redução para aproximação, tráfego à frente, um Alfa Tango 72, 8 milhas, com 1,60 de ground speed. Está livre a aproximação, descendo para 2000 e reduza. Está reduzindo, já está localizador Glide 4207. Tem condição de voar livre de formações na Prodieval? Está autorizado, Eval, na 3602. Direto, Eval, 3602. Vitorino Juliette, suba até 3 mil pés, mantendo-se em condições visuais, aguardando a vetoração. Ciente, Índia Júlia. Atravessando condições ainda mais chaves na frente. Subindo para 3 mil pés, mantenha a proa 055, tendo como limite radial 330 de Salvador, Vitorino e Juliette. Proa 055, limitado pela 330 de Salvador. Índia Júlia. Controle o Alfa Tango Tango, passa o Conde. Alfa Tango Tango, passou o Conde, mantém o 070. Serviço radar terminado, chame o controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3.